Amém? Chamar o Edu aqui. Quero orar pela vida do Eduardo. Pedir para ele compartilhar com a gente hoje à noite aquilo que Deus fez ou falou na vida dele nesse tempo que ele esteve lá no Steiger, lá na Europa. E ele vai estar compartilhando com a gente nessa noite, então, um pouco disso. Tá ok? E queremos orar pela vida dele. Pai, queremos colocar a vida do Eduardo em tuas mãos, Senhor. Quero pedir mesmo, Senhor, que em nome de Jesus, o Senhor o use nessa noite, Senhor. Use a boca dele, Senhor, para falar com a gente, ministrar mesmo o coração da tua igreja, Senhor. Nós temos fome e sede da tua palavra. Queremos ouvir uma palavra que venha direto do teu espírito, Senhor, por meio da vida do Eduardo, Pai. Mexa, Senhor, com os nossos corações nessa noite, com a nossa mente, Senhor, com o nosso espírito. É o que nós oramos e te agradecemos. Em teu nome, Jesus. Amém. Daí, beleza? Daí, então, quem não sabe, fui para a escola Steiger na Alemanha, 3 meses lá. Foi um tempo muito massa. A única parte ruim foi com o Ângelo, né? Mas tudo bem. Não, brincadeira. Então. Brincadeira, eu amo ele. Cara, vou compartilhar com vocês um pouco do que eu vivi lá, e o que a gente aprendeu. Vou falar sobre missão e compartilhar também como que foi a escola lá, para quem sabe ano que vem algum de vocês possa ir para lá. Bom, abra suas Bíblias em 1 Pedro 2:9. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém. Primeiro, o que é missão? Missão é o trabalho de Deus. Ele tem uma missão e nos convida a ajudá-lo. Trabalharmos ao lado dele, a gente vê Jesus falando sobre isso. Muda um pouco o conceito que eu tinha sobre missão, que era a gente fazer alguma coisa para chamar as pessoas para Deus, mas, na verdade, missão é um trabalho de Deus. É ele que está fazendo todas as coisas. É sempre nele. João 4:34. A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Jesus está falando de uma obra. De quem que é a obra que ele está falando aqui? De Deus. João 17:4. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. Então, Deus, a obra é de Deus. Ele dá essa obra para a gente fazer. Glorificamos a Deus realizando a obra que ele nos deu. Deus é glorificado quando a gente faz essa obra, que é alcançar os perdidos, aqueles que estão aí fora e que estão vivendo uma vida que nada a ver. Aí tem uma diferença entre adoração e louvor e missão. Uma é mais importante que a outra? Creio que não. A diferença é que a adoração e louvor é eterna. A gente vai continuar fazendo isso quando a gente chegar no céu, para toda a eternidade. Missão é uma coisa temporal. A gente tem que fazer, a obrigação de fazer missão é para todos nós. O objetivo final do homem é adorar a Deus. A gente pode abrir em Gênesis 12, 1-3. É o chamado de Abraão. Então o Senhor disse a Abraão, sai da sua terra, do meio dos seus parentes, da casa do seu pai, e vá para a terra que eu mostrarei. Farei de você um grande povo, e eu abençoarei, tornando famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. Por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Amém. Essa é a missão de Deus, abençoar outras pessoas através da vida dos servos dele. 1 Coríntios 3:9, pois nós somos cooperadores de Deus, vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. Em Êxodo 19:3 também vai falar sobre Deus falando para Moisés que ele escolheu esse povo para ser propriedade dele entre todos os povos da terra. Não porque eles eram bons, mas tudo é por Deus. É Deus que quer abençoar, essa é a vontade dele, ele quer abençoar. Ele escolheu o povo de Israel, Antigo Testamento, e nós também somos escolhidos, somos filhos de Abraão. Não é por justiça ou retidão, né? Mas é esse povo que Deus tinha escolhido para levar as bênçãos a todos os povos da terra. Esses são os antepassados de Jesus. Hoje recebemos a herança de Abraão e continuamos a abençoar essa terra, conforme Gálatas 3, 7, 9. Aqueles que aceitam a Jesus são a herança de Abraão. Então nós também estamos abençoando outras pessoas nessa terra. Mateus 5, 16. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Opa, tá falando. Ao alcançarmos os perdidos, estamos glorificando a Deus. Mais uma vez, então, essa é a missão de Deus, abençoar essa terra através dos seus servos. Deus quer alcançar esses perdidos, quer abençoá-los, e isso é feito através das nossas vidas. Se não formos nós, Ele vai usar outros, porque Ele não depende de nós. Isso que legal. Isso daqui não quer dizer que a gente não vai fazer. A obra é dEle. Ele nos convida a ajudar. Se nós o ajudarmos, não é mais do que a nossa obrigação, mas ainda assim somos recompensados. Romanos 10, 15, 11 ao 15. Deus abençoa, essa é a missão de Deus. Todos os que buscarem, mas só invocarão se alguém falar dEle. Por isso Ele nos convida. Ele é o Senhor da colheita. A gente tem que pedir trabalhadores para essa colheita. João 5, 17. Esse... Disse-lhe Jesus, meu pai continua trabalhando até hoje, e eu também estou trabalhando. Bom, Deus estava trabalhando, Deus pai estava trabalhando, Jesus vem, estava trabalhando, e a gente tem que continuar trabalhando. A grande comissão. Infelizmente, a grande comissão virou uma grande omissão. Mateus 28, 16 ao 20. Os 11 discípulos foram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhe indicara. Quando viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se deles e disse, foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a obedecer a tudo que eu lhe ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. A gente deve obedecer esse comando. Missão é um privilégio, não é um sacrifício. Algumas pessoas acham que tem que ser aquela vida sacrificial, questão de comida. Mas não, a missão é para todo o povo de Deus, anunciar boas novas aos perdidos e abençoar a vida das pessoas. E uma visão bem legal é a parábola da ovelha perdida. Onde que a gente deve ir fazer missão? É onde estão as ovelhas perdidas? Onde estão? A gente tem que sair daqui de dentro, não é só aqui dentro. Não ter vergonha da cruz. 1 Coríntios 1:21 fala que judeus pedem milagres. Não é muito diferente da igreja hoje, né? As pessoas pedem milagres também. Que é o que a gente vê na TV, só milagre, milagre. E as pessoas estão atrás disso. E gregos pediam sabedoria. Não é muito diferente de hoje também, não. As pessoas aí fora que não acreditam em Deus querem o quê? Querem as coisas sábias, querem... falam que cristão não é inteligente porque acredita. A gente vê grandes mentes aí que acreditam, que acreditaram. É meio tenso. Vou falar um pouco sobre o Steig, mas antes eu vou falar como que foi a viagem também. Vou compartilhar. O Ângelo não chegou a compartilhar isso com vocês. Também penso que algumas coisas é legal a galera vir falar com a gente. A gente está pensando em fazer um seminário. A galera deu a ideia de fazer um seminário de missão aí, a gente vai fazer. Mas a questão de ir para lá era um custo meio alto, não tinha condições nenhuma, e Deus proveu assim na última semana, cara, foi muito louco, assim, tipo, tinha grana da passagem, tinha grana da escola, que era cerca de 1.500 euros, que dá uns quase 4 mil reais, mas a passagem que deu por volta disso também. Mas na última semana, assim, tipo, estava orando, meio desesperado, vou, não vou, tanto que para alguns foi até de surpresa eu ter ido. Mas na última semana Deus proveu isso daí. Saiu a aposentadoria da minha mãe, ela me emprestou uma grana e minha irmã vendeu o carro. Tipo, as duas conseguiram me ajudar, assim. Cara, foi o começo, assim, de como depender de Deus. Como saber que Deus cuida da gente, cara. Foi uma coisa muito louca. E, graças a Deus, cheguei lá meio nervoso, não falava inglês. Ainda não falo, né? Meio jacu, mas tudo bem. Em alemão arranhava alguma coisa. Mas a língua que eu menos usei lá foi alemão. Mas foi legal. Na escola, no final da escola, todo mundo estava falando inglês. Era até engraçado, contando piada em inglês. Que louco. Começar a falar um pouco sobre o Steiger. O Steiger é uma organização que começou em Amsterdã, nos anos 80. No no Steiger 14, que é o pier lá no, na, em Amsterdã, onde David e Jody, que são os fundadores do Steiger, pregavam para os punks, baixavam lá e, com a Bíblia e ficavam pregando para os punks lá. O objetivo do Steiger é alcançar a cultura jovem global secularizada, através da pregação do evangelho no contexto dos perdidos, e onde as ovelhas perdidas estão. A gente tem um cara que é exemplo, acho, para todo mundo aqui. Eu falei com ele até que ele é meio lenda aqui na igreja, o Luke. A gente teve bastante tempo junto, assim. E ver o trabalho que ele faz, que ele está fazendo agora com a Alegórica, com uma banda que ele saiu do No Longer Music, e treinando, e daí fez essa banda com o Alegórica, com a galera lá de São Paulo. E foi muito massa ver, eles foram para uma turnê na Rússia, na Finlândia. Foi muito massa ver eles fazendo isso. Jesus falava com as pessoas na sua linguagem. Por exemplo, com pescadores ele falava sobre peixe. Com os agricultores, sobre lavoura. Então ele sempre usava uma linguagem das pessoas que ele estava falando. A gente tem que aprender isso também, a usar essa linguagem. Tem que saber o que a pessoa, qual que é a cultura daquele lugar que você está indo, para você saber transmitir um evangelho através disso. A gente teve uma matéria lá também na escola que era choque cultural. Eu sofri um pouco com isso, com choque cultural, no começo da escola, com alguns ucranianos que tinha lá. Eles são bem diferentes da gente, assim. Primeiro que eles falam russo. Ninguém entendia eles. E as aulas eram engraçadas também. Tinha o professor que falava, de um lado tinha tradução para português, do outro lado tradução para o russo. No começo da escola foi bem louco, todo mundo ficava olhando assim, mas foi massa. Então a gente tem que saber qual que é a linguagem das pessoas. E no caso os russos ali, eles são bem fechados, é uma cultura fria. Então tive um problema assim, a questão do toque. Acho que eu sou meio que nem o Léo, assim, gosto de conversar tocando, conversando. As pessoas, a menina, não me toca. Assim, eu falei, nossa, desculpa. Eu tive problema sério mesmo, tive que falar com o meu mentor. Ele falou, não, relaxa, né, a gente aprende, né, a questão cultural. A Anne, a mulher do Luke, falou, não, eles são bem assim mesmo, então a gente tem que aprender a conviver. Então, quando a gente vai em uma cultura, de repente, falar, pregar para a galera, assim, quem é da igreja lá já é diferente, né? Já não é me toque, imagina. Que a gente já tem mais liberdade para estar falando. Mas imagina pessoas que não conhecem e você chega, eles se sentem invadidos, né? Se sentem ruim. A gente tem que usar arte, música, ideias criativas para pregar o evangelho. Exemplo, o David, ele contou algumas coisas que eles faziam lá. Eles fizeram em Amsterdã, eles andando na rua, uma procissão, carregando um caixão. Todo mundo ficou olhando assim, caixão, hein? Carregando o caixão e ele estava dentro. As pessoas todas curiosas assim, se aglomeraram em volta. Na hora que estava um monte de gente, ele levanta. As pessoas olham. Que isso? Que loucura é essa? E assim ele começa a pregar o evangelho. Cara, que loucura, né? O Luke também, no ano passado, na Croácia, tem um festival punk lá, que o Ângelo foi esse ano. Eles tiveram a ideia. O que a gente vai fazer para evangelizar? Ele pegou, foi ele e umas meninas, eles pensaram, eles falaram, ok. Pegaram, colocaram uns baldes com tomate, com ovo, farinha e água, uma coisa assim, e colocaram uma plaquinha. Se você não gostar do show, jogue na gente. E colocaram música punk lá e começaram a dançar que nem uns loucos lá no meio do festival. A galera começou a ouvir, claro, jogar tomate neles. Mas foi uma maneira de eles darem liberdade para as pessoas chegarem neles e conversar. O que a gente pode fazer, né? Pensei, de repente, fazer isso na 15, num caixão, né? Colocar o pipe dentro? Não, brincadeira. Não, o Ângelo, pode ser. A gente vê que missão é em três níveis. Evangelismo, discipulado, treinamento e equipar e enviar. Evangelismo, exemplo, No Longer Music e Alegórica. E o Face a Face, que é uma banda que eu estou pensando em fazer. Estou pensando não, já estou arrumando para fazer. E No Longer Music e Alegórica tem essa ideia de misturar música com teatro. É muito legal, vai em lugares, em bares, bem metal mesmo, assim, bem punk. E a massa que eles fazem, as pessoas no final do show assim, ficam tocadas pela mensagem que eles passam. Cara, muito louco mesmo isso. Aí temos o discipulado, que é a escola de discipulado, que vai ter agora em novembro, lá na Alemanha. Vivendo em comunidade. Isso é a questão, o que o Steiger faz, como ele faz a missão. E daí tem treinar e equipar e enviar, que é a escola, Radical Mission School, que é essa escola que teve em junho até 11 de setembro. Na verdade, foi um pouco antes, eu fiquei 2 semanas a mais. Internship, que agora eu tenho que ver algum lugar. Posso fazer internship em São Paulo, que é um estágio para a escola, para depois, quem sabe, me tornar um missionário Steiger. Não ganho dinheiro deles, mas tem a bandeira, né, do Steiger, que é bem forte no mundo aí sobre missão. Evangelismo, como fazer? Algumas coisas que a gente aprendeu lá. Com marionete, que tinha um casal da Inglaterra, que eles fazem marionete. Já vieram aqui em Curitiba, passaram na RPC e tudo, e a gente teve a oportunidade de ter ele. Eles são missionários Steiger, e é massa ter visto eles lá. Ele toca acordeon, e a mulher dele toca um serrote, um arco de tocar celo. Ela toca num serrote. Bem legal. Tem uns vídeos aí, né, no YouTube aí. Depois posso até passar o link para a galera. Tem circo, tinha uma galera de circo, fazia malabares, fazia pirofagia, assim como os poloneses, que acho que é o lugar que eu mais vi fazer pirofagia. Fiquei uma semana lá, fui convidado por um dos moleques que estava na escola para passar na casa dele, eu e mais 2 de São Paulo. A gente pode usar música também, pode usar flash mob. Flash mob foi legal que a gente fez na Itália. Teve um grupo, na verdade os alunos da escola foram divididos em 5 grupos. Foi Itália, Holanda, Espanha, Croácia e Polônia. O meu grupo foi para a Itália. A gente foi ajudar, na verdade, uma igreja lá. E é bem diferente assim, a igreja lá, tem umas mulheres com véu. Assim. Tudo bem que a gente foi em uma igreja só, então não posso dizer qual que é o contexto em geral. O que eu senti ali da Itália, eu e mais as outras pessoas, né, do grupo, que é um lugar que precisa de gente para trabalhar, porque está pronto assim, para a colheita, assim, as pessoas têm sede. E também é um lugar, acho que para brasileiro é mais fácil, a questão da língua, a língua é mais parecida com a nossa, então se você prestar bem atenção, eles conversando, você entende tudo. Mas tudo bem, que às vezes eles disparam assim, e dizem, what? Mas é engraçado. E é um povo de cultura quente, diferente dos ucranianos, que oi, tudo bem? Só um tapinha, os italianos não. Tanto homem como mulher, já estranho para nós, vem com 2 beijinhos. É estranho para nós. Para os ucranianos, foram 2 ucranianos com a gente, eles sofreram. Foi engraçado. E na Itália a gente fez... O evangelismo lá foi engraçado. Na verdade, o Dario, que era o nosso contato, ele estudou com o Luke na Inglaterra, e o Steiger não tem base lá. Então, eu queria começar alguma coisa lá, e a gente foi para lá em 9. Eu, o Digo, que é baterista do Miracle, a Giane, a namorada dele, mais a Dani, uma menina de São Paulo, mais 3 norte-americanos e os 2 ucranianos, numa van. 19 horas de viagem da Alemanha até a Itália. Foi muito louco aquilo também. E a gente chegou lá foi ajudar a igreja, com o Dário, e saímos fazer evangelismo na praça. A gente estava pensando, o que a gente vai fazer? Aí o ucraniano ali andava nas mãos, a menina, a ucraniana, pintava, a Dani fazia malabares, que é de São Paulo, e os outros ficavam meio assim, o que a gente vai fazer? Aí eu também, né, meu jacurumá, também não sabia, putz, não faço nada, mal toco. Toco violão, beleza, mas o que eu posso fazer? Aí a gente estava brincando lá, pensando o que vai fazer, mexendo com as coisas do circo. Daí achei um nariz de palhaço, coloquei no nariz de palhaço, comecei a brincar com ele, né, tipo, imitar, fazer sombra dele. Faça de novo, deu. Daí eu fiz, aí o norte-americano, o Aaron, olhou para mim e falou, agora ficou você mesmo, agora você é você. Deu certo. A gente foi para a praça, foi muito rápido. A gente fez a peça em 5 minutos, a gente já foi para a praça e já apresentou, distribuiu uma Bíblia para as crianças, Estou gaguejando ainda, que legal. Distribuímos a Bíblia para as crianças e para os pais delas. E a gente fez isso umas 4 vezes. Já teve... A gente fez uma praça maior, onde tinha um monte de indiano, que é engraçado também, você vê indiano, um cara do outro. Falam que japonês é igual, mas, meu Deus do céu, você olhava, eu vi ele ali atrás. Não, não, não. É tudo a mesma pessoa, parece. E eles... curiosos para saber qual que era o que a gente estava falando, e bem receptivos, assim. E a Itália é esse lugar quente, então, acho que para brasileiro, eu me senti em casa, pelo menos. Comendo macarrão, um gelato, sorvete, pizza, todos os dias foram assim. Foi legal. Desculpa. Desculpa. Não, mas foi. Mas graças a Deus, assim. E a escola pagou essa viagem para a gente. Claro, a gente pagou a escola, mas a escola pagou, enfim. Também tem evangelismo em Dresden. Dresden era a cidade mais perto. Na verdade, a escola é no vilarejo. Tem uma igreja, um cemitério, a escola, algumas casas, umas pessoas estranhas. No mercado, eu entrei no mercado, o cara ficou meio encarando assim. Eu falei, meu Deus do céu, o cara quer me matar. Mas, enfim, foi legal. Apesar do medo. Mas foi um lugar bem legal, assim. E Dresden era cerca de 25 quilômetros. Tinha uma outra cidade mais perto que era Meissen, que tinha um castelo. Então, nas segundas-feiras, a gente ia para essa cidade, que era dia livre, e era mais tranquilo. Mas a gente ia para Dresden, que era a cidade do Hiskia, da Lisa, o pessoal lembra da Lisa também, do Sebastian. O Sebastian acho que está morando em outra cidade. Está em Dresden, sabe? Não? É Dresden também. E do... esqueci. Nossa. Franz. Yeah. O Franz e o Hiskia foram me buscar no aeroporto. Me senti honrado. Assim. Foi muito legal. Um tempo muito massa com eles também. Cheguei 3 dias antes de começar a escola. E, tipo, Deus já desde o começo eu estava cuidando, assim, cara. Tipo, foi massa. Depender totalmente de Deus. Porque eu fui e não falava inglês. Tipo, inglês da escola, assim, no colégio. E fui para outro país, no aeroporto já dava um frio na barriga, né, porque você vê tudo em inglês, assim, tipo, até sei ler, mas daí entrei no avião, daí as informações tudo em inglês, eu falei, meu Deus, onde é que eu estou indo, o que eu estou fazendo lá? Eu estava sozinho, o Ângelo estava indo 3 dias depois, então não conhecia ninguém. Foi uma coisa bem independente de Deus mesmo, cara, até para isso. Evangelismo em Dresden foi bem legal também. A gente ia para a parte... Tem a parte antiga, que é mais prédios, e igreja antiga, e castelo, e não sei o quê. E tem a parte mais nova, que parece velha também, é onde que é a galera mais alternativa, punks, hippies. E a gente foi fazer evangelismo lá. Tinha uma ucraniana que tocava cello. Daí os meninos de São Paulo tocavam violão e cantavam. A gente ficava fazendo malabares ali também. E a galera parava para perguntar o que era, o que a gente estava fazendo, e a gente conversava com eles. Esse que é o massa de fazer missão, é você fazer amizade, cara, você faz amizade. Isso que a gente quer, tanto para Deus como com as outras pessoas. É isso que é o principal, é relacionamento, é criar laços afetivos. Você cria laço com as pessoas, e aí que você vai poder ter liberdade para falar de Deus para elas, para falar... Para as pessoas verem a tua vida e ver, pô, legal, isso que você acredita. De repente, posso saber mais? Missão é isso, é muito relacionamento. Em Dresden a gente fez isso. Apesar que a gente estava fazendo evangelismo lá, 2 se pegaram lá, um quebrou o braço. Foi um susto, foi engraçado. Os 2 começaram a se encarar, assim, os 2 alemão. E da galera já ficou meio assim. Os 2 começaram a brigar e todo mundo para o lado orando já assim. Foi. Nossa, o Espírito Santo teve liberdade naquela hora ali, porque todo mundo orando, né? Mas tudo bem. Mas daí não deu nada. Também teve um Slot, que é um festival na Polônia. A gente foi um dia, um domingo, um sábado. E nesse festival é feito por cristãos para não cristãos. É um festival muito louco. Você vê, tem pista de skate. Dança, umas danças folclóricas lá, umas danças judaicas lá, o pessoal dançantinho, bem engraçado, tem os vídeos. Técnica vocal, pintura, tenda do reggae, que é um lugar que as pessoas se reuniam para conversar, trocar ideia. Estava rolando reggae lá. E E o lugar é bem louco, é num castelo antigo, onde o Luke casou também. É um castelo bem antigo, é enorme aquilo. E tem tudo que você imagina de arte. Sei lá, fazer papel picado, coloca numa tela e com flor. É uns negócios meio estranhos, assim. Mas muito massa. É um tempo muito legal aquele dia que a gente passou. Deus é o ser mais criativo que existe. Ele criou todas as coisas. Somos seus filhos, então temos que pedir essa capacidade criativa para ele. Se estamos nele, seremos criativos também. Então a gente tem que ver o que a gente pode fazer para evangelizar, para poder passar o evangelho. E passar mesmo, não ter vergonha da cruz. Tem pessoa que tem vergonha da cruz. O massa do No Longer Music e do Alegórica, que eles falam, nos lugares que eles vão, eles falam abertamente sobre a cruz, assim, e a galera fica curiosa. As pessoas ficam, pô, mas você nunca tinha pensado nisso, Jesus. Vocês vão falar de Jesus aqui, mas, nossa, mas é legal. Então tem a ousadia de falar da cruz mesmo, cara. Vou falar um pouquinho também como funcionava a escola. O que eu estou falando aqui é legal para encorajar vocês também para ir o ano que vem, cara. Então, a gente vai compartilhar, posso compartilhar mais coisas depois. Mas isso é para abrir um pouco um leque da inteligência, em que a gente pode fazer muita coisa. Tipo, a escola capacita a gente, cara, para o que eu posso fazer para apresentar o evangelho. Por exemplo, como funcionava a escola? Segunda-feira era livre. A gente podia ir para Dresden, que era 25 quilômetros. Daí era legal que a gente ia em grupo, tinha amizade, pegava grupo de 5 pessoas, pagava o ônibus lá, pegava o trem, ficava andando o dia inteiro lá na cidade. Eu vejo assim, não é uma questão de turismo. Ah, foi para a escola, mas foi em turismo, né? Ah, é uma escola de missão, mas estava fazendo turismo. Não, eu vejo assim, é que Deus permitiu que a gente fizesse muita coisa. Eu fui para conhecer a Alemanha, né? Fui estar na Alemanha, estar na escola, claro, ia estar conhecendo ali como que é a cultura, a questão. É legal você ir no mercado. No fim, eu acabei indo para a Itália, acabei indo para a Polônia, para a Ucrânia. Cara, eu nunca imaginava que... E, tipo, eu vejo que ia depender de Deus, cara. Para a Ucrânia foi bem louco também. Eu estava na Polônia, na casa de um amigo nosso. Deus piá falou, não vai, você vai, tá louco, sozinho, para a Ucrânia, você não fala russo, mal fala inglês. Eu falei, eu vou, cara. Eu fui, cheguei na cidade, 16 horas de trem, sozinho, no vagão. Olhei na cidade, na estação, o trem parou, olhei escrito em russo o nome da cidade. Eu falei, meu Deus. Eu olhei no dicionário, assim, tinha um dicionário de russo. Devia as letras, assim, ah, é aqui mesmo, então... Foi mais ou menos isso, bem louco. Você anda na rua, as placas tudo em russo e ucraniano. O Fábio que ia gostar de lá. Mas foi... meu amigo foi me buscar. E foi um tempo muito massa lá. E eu pude saber que era Deus que tinha me levado para aquele lugar. Teve duas situações lá que Deus me usou. E era isso que eu queria falar a Deus. Eu não sei o que eu estou vindo fazer aqui. O que eu vim fazer aqui? Mas... Enfim, foi no final, Deus falou, é por isso. Foi muito louco isso. Terça-feira, aula das 9h ao meio-dia, à tarde, work project. Que é cortar grama, pintar o prédio. Eu tive que cavar um buraco em volta da casa de 1,5 metros. Eu, um norte-americano, Luke, e mais um de São Paulo, o Robson. A gente era meio pesado, mas era 2 horas por dia. É o que se repetia na quinta-feira. Terça e quinta... A gente não tinha essas atividades. Também tinha uma atividade às 5 horas da tarde, que era dividido, tipo limpar banheiro, arrumar a cozinha. E tinha as tarefas divididas, café, almoço e janta. Quarta-feira era o dia do mentorato, a gente tinha um mentor. Então, para a gente falar mesmo como que a gente estava, tinha essa questão de a gente estar longe de casa, então a gente orava junto. Cara, muito louco isso. Quinta-feira igual a terça. Sexta-feira, Seeking God, que era buscando a Deus. Que é um tempo que a gente tem que manter agora. Que é um dia separado para você buscar a Deus. Você passa, você lê a Bíblia, você ora. É um tempo para você manter um relacionamento com Deus. Que é isso que Deus quer. A gente tem que se relacionar com as pessoas e a gente tem que se relacionar com Deus. Deus tá querendo passar tempo com a gente. E quando a gente passa tempo com Ele, as coisas acontecem, cara. Porque a gente descobre o que, que Ele quer. O que, que Ele quer para a nossa vida. A gente pergunta e Ele responde. Cara, é muito louco isso. Saber que Deus quer estar perto da gente. Quer falar com a gente? Deus está falando a todo momento. A gente tem que saber qual que é a linguagem que ele está usando para falar com a gente. E é só buscando ele que a gente vai saber como a gente faz amizade. É conversando com a outra pessoa. Às vezes, tipo, eu ia orar assim, mas não sabia que orar. Por quê? Porque não tem assunto. Por que não tem assunto? Porque não é amigo. Mas quando você passa a orar e conversar com ele, passar tempo com ele, contar coisas bobas para ele, contar piada para ele, coisas assim, é isso que, que fica uma amizade de verdade. E aí você tem liberdade de falar com Deus e você sabe como que ele vai falar com você. Sábado a gente tinha aula cedo, à tarde evangelismo na cidade de Dresden. Domingo a gente tinha aula e à tarde era livre, que era o único dia que a gente tinha internet livre, que a gente podia se comunicar. E a gente tinha jejum de mídia e jejum de pinga. Não podia beber álcool. Então, ir para a Alemanha e tomar cerveja, mas enfim. Mas foi bom também. Pessoal, depois que acabou a escola, até que aproveitou. Mas enfim, a gente tinha um café que era às 8 horas, às 8 e meia. O almoço às 13 e a janta às 18. E lá era muito doido. Tinha cerca de 15 brasileiros, uns 10 ucranianos, 5 poloneses, um russo. Tinha duas famílias de chileno, 7 norte-americanos, 2 famílias de alemães. Alemãos? Alemães? Só. Então, a língua que a gente menos ouviu lá foi o alemão. A gente ouvia espanhol, inglês. Para mim é complicado o inglês dos Estados Unidos e da Inglaterra, não consigo entender eles falando. Eles falam, primeiro, dos Estados Unidos, eles não abrem a boca para falar. Falar, what? Era direto, assim. Mas foi legal. No final da escola, até que consegui entender. Mas o inglês dos poloneses, dos ucranianos, eu consegui entender. Tipo, não sei como isso. E também, fora o pessoal do No Longer Music, que em meio à turnê, eles voltavam para a escola, voltavam para a turnê. E também teve um festival acabando a escola, o Manifest, que também veio um grupo da Espanha. A gente teve aulas sobre vários assuntos que capacitam a gente a fazer alguma coisa. Aula de missão, é claro. Como ser missionário. Levantar sustento. Uma aula interessante essa também. Que a gente vê que é Deus quem supre todas as nossas necessidades. Arte. Como evangelizar com arte e música. Preparação para evangelismo. Relacionamento interpessoal e conjugal. Interessante como fazer amizade. Você tem 5 passos. Você começa a conversar com a pessoa sobre um determinado assunto. Você vai a níveis e você consegue firmar uma amizade para falar de Deus. E conjugal também, como encontrar a sua ou seu marido, mulher. Foi legal também. Você tem que encontrar alguém que ame mais a Deus do que ame você. Isso é legal. Como buscar a Deus? Oração, jejum e relacionamento com Ele. A gente teve aula sobre isso também. Para mim não foi surpresa, porque o Pipe fala, né, sobre isso. Muita coisa que a gente aprendeu lá, e já tinha ouvido aqui. A gente teve uma aula de profecia e revelação. Algumas pessoas meio que torceram o nariz, saíram da aula, assim, porque não concordavam com algumas coisas. Mas creio que acho que essas pessoas meio que não entenderam bem o que, que era, o que estava falando. Eu consegui entender de uma boa. Profecia e revelação. Foi bem interessante que no começo da escola, o nome de todos os alunos são dados para um profeta mesmo. E ele passa o tempo da escola orando sobre a vida de cada aluno. E no final da escola ele pega e entrega uma carta para cada... Para mim, foi tipo Deus confirmando o que ele já tinha falado. Isso que é interessante, que a gente aprendeu também nessa aula, que Deus confirma. Ele sempre confirma algo que está no teu coração. Já não é nada novo, assim, uma coisa que você não sabia. Você sempre sabe, Deus confirma. Nossa identidade em Cristo. Isso é uma coisa interessante também, sobre essa aula que a gente teve. Que nós temos uma identidade em Cristo. Nós somos em Cristo. E, às vezes, o Ozzy tenta roubar de nós alguma coisa, falando que a gente não é, ou que nos deixa a gente com dúvida. Mas a gente vê que a nossa identidade está guardada em Deus. Eles falaram, né, que a nossa identidade está lá no cofre de Deus, lá. Ninguém vai, pode tocar, guardado por anjo. O que você é para Deus está guardado lá. O que acontece é, às vezes, o diabo ele tenta jogar alguma coisa dizendo que você não é nada, que você não tem valor, que ele tinha corrente antes, mas Cristo quebrou essa corrente. Era como cães do inferno, nós éramos, antes de aceitar Cristo. Então o diabo tinha a gente na coleira. E sempre ele estava puxando a gente para fazer as coisas, né, que não são. E depois que a gente aceita Cristo, essa corrente é quebrada, só que ainda fica na nossa mente ainda. Alguma coisa fica na nossa mente e ele tenta puxar. E aí que a gente peca, que a gente tem problemas, que a gente cai às vezes, mas ele não tem mais poder. A gente tem que aprender. Quando a gente aprende a respeito disso, a gente vê que nossa identidade está em Cristo e ninguém pode roubar isso. A gente também aprendeu sobre liderança, como ser líder, tipos de líderes. Plantação de igreja, tem a galera que tem esse chamado para plantar igrejas mesmo. A galera que só vai, planta, passa um tempo, vai para outro lugar, planta e vai crescendo assim. Tivemos aula sobre evangelizando os muçulmanos, disciplinas espirituais, quem é o Espírito Santo, comunicação, crítica e conflito. Isso são todas as aulas que a gente vai ter, né? É muita coisa. Como encontrar seu chamado, tráfico humano e choque cultural. Cara, esse é um pouco das coisas então, que a gente aprendeu lá. Eu desafio mesmo a galera ao ano que vem, está indo para lá para aprender, para poder aplicar aqui, para ajudar a igreja a crescer, para ajudar na missão de Deus. Você tem o chamado, todos nós temos o chamado. Algumas pessoas têm o chamado para o ministério mais efetivo, mas todos nós, de alguma maneira, temos que alcançar a galera que está aí fora. E seja por música, arte, não sei, qualquer coisa que você faça, cara, isso... Deus te deu isso, Deus te colocou os dons, Deus te fez do jeito que você é, para que do teu jeito, do teu modo, você possa alcançar pessoas, cara. É isso daí. Mais alguma coisa que eu posso compartilhar com o pessoal aí, e também o Ângelo está viajando, quando ele chegar a gente vai fazer esse seminário. Quem quiser participar, é isso daí. Amém. Vamos ficar de pé. Quero agradecer a Deus por esse ano, pelo que Deus tem feito assim, com relação a missões aqui dentro, pessoas que Deus tem levantado para com o ID mesmo, e questões transculturais, né, que Deus esteja levantando outros também, principalmente sustento também para essas pessoas, amém? E pensem nessa proposta mesmo do ano que vem, irem fazer a escola do Steiger lá na Alemanha. Também terá a escola do Steiger lá em São Paulo. É janeiro ou fevereiro? Em janeiro. Então, se você talvez olhe para o custo de ir para a Europa muito alto, uma outra alternativa também é para São Paulo e fazer o Steiger lá em São Paulo. Ok? Também em janeiro, a Jocum, lá de Maringá, oferece o curso do Mission Adventure. Que chique. Mission Adventure. Né? Pessoal ali de Almirante Tamandaré também vai ter em janeiro, né? Então depois a gente vai estar divulgando isso daí. Mas é interessante vocês se envolverem de alguma forma com uma escola de missões para ver se desperta esse lado missionário mesmo. Mesmo que você talvez não tenha um chamado transcultural, mas te dá ferramentas para você utilizar aqui na cidade mesmo, dentro do evangelismo. Ok? Amém? Então, quero orar, agradecer a Deus e encerrar esse momento aí. Pai, nós queremos te louvar, Deus, pela vida do Eduardo, pela vida do Ângelo, Senhor, pela vida de outros missionários que o Senhor tem levantado dentro dessa comunidade, Pai. Pessoas que talvez não estejam diretamente, sim, Senhor, que tenham sido encaminhadas, Pai, pela igreja de modo geral, mas missionários que estão envolvidos com outras missões, como Jocum, por exemplo, Pai. Muito obrigado por cada um daqueles que o Senhor levantou, Senhor, para estar diretamente trabalhando em missões, Pai. Muito obrigado. Levante outros, Senhor. Vai estar confirmando mesmo no coração, chamando, queimando no coração de cada um aqui, Senhor. Muito obrigado por esse desafio, por essa palavra que vem nos inspirar mesmo, Senhor Jesus, mediante a experiência que o Eduardo teve lá, Senhor. Que outros mais aqui, Senhor, possam experimentar da Tua vontade, da dependência do Senhor em tudo em suas vidas, em nome de Jesus. Amém. Deus os abençoe, tenha uma ótima semana.